Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo Torcida Brasileira. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa Três Notas. Começa agora o episódio de número 118 aqui pela Mutante Rádio, é isso daí. Estamos no mês de novembro e temos muito rock and roll, punk rock, hardcore para tocarmos aqui. Bandas diferentes, bandas de vários lugares do Brasil e tudo mais. Então, assim, se preparem, porque hoje vem muita banda diferente aqui. Muita novidade, então assim, o programa hoje está daquele jeito que nós gostamos, para mostrar que o punk rock, o rock and roll, o hardcore, ele é universal e ele tem muita coisa boa sendo feita. Então não adianta nem uma galera falar, ah, mas isso, mas aquilo e tal. Gente, tudo continua muito bem, muito, mas muito bem mesmo. Então assim, às vezes é nós que estamos, vamos dizer assim, mal informados. Vamos procurar mais informações para falarmos das bandas sensacionais que estão, que surgem a todo momento no Brasil e no mundo. Então, assim, tem muita banda legal. O nosso trabalho aqui é tentar mostrar um pouco do que tem de interessante, claro, que se encaixa no gosto deste que vos fala aqui pela Mutante Rádio. Então vamos lá, mais um episódio do Três Notas. Como eu disse anteriormente, hoje é o episódio 118. Temos muito para falar sobre música, muitos para falarmos sobre política e muitos para falarmos sobre futebol. Então, isso aí, vamos começar então o primeiro bloco musical. Sem mais delongas, vamos começar aqui com... Peraí, enroscou tudo aqui, gente, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar então com muita música. Vamos começar com a banda punk Juventude Maldita com a música Bandeiras Negras. Depois vamos ouvir o radicado Paura com We Want the Sound. E vamos ouvir também diretamente dos Estados Unidos a banda Sparkle Horse, que é uma banda simplesmente sensacional. Assim, você vai ouvir um punk, um radical, depois você vai quebrar. Vai quebrar, porque é um som bem tranquilo da Sparkle Horse, mas é uma banda muito legal, muito interessante. E nós temos esse hábito de fazer isso mesmo, de começar a quebrar um pouco alguns estigmas, quebrar uma coisa aqui, uma coisa ali. E às vezes o som vem muito alto, consegue aquela acalmada, depois bota peso de novo. Então, e assim vai rolando. Então vamos ouvir o Sparkle Horse com It's a Wonderful Life. E fechamos muito bem o primeiro bloco musical com uma banda da Colômbia maravilhosa, formada apenas por mulheres, uma banda lá dos anos 80 já, anos 80, anos 90. Uma banda que se chama Policarpa e Sus Viciosas, com a música Libertar. Então, gente, olha, simplesmente sensacional esse primeiro bloco. Juventude Maldita, Paura, Sparkle Horse, Policarpa e Sus Viciosas. E daqui a pouco eu tô de volta com Três Notas, vamos lá. We'll be right back. Welcome, Sparkle Horse! É isso aí, pessoal, de volta. Três notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. E acabamos de ouvir o nosso primeiro bloco musical e ouvimos e terminamos muito bem, hein? Você acabou de ouvir aí Policarpa e Sus Viciosas diretamente da Colômbia com a música Libertar. Antes, Sparkle Horse, It's a Wonderful Life. Antes também, Paura, We Want to Be Sound. E começamos muito bem esse primeiro bloco e o episódio 118 com Juventude Maldita com a música Bandeiras Negras. E por falar em bandeiras negras e anarquismo, precisamos relembrar todo o desgoverno, todo o desbando que nós temos acompanhado aqui em nosso país em relação ao quê? Ao desgoverno do Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo. Ele que já, vamos dizer assim, privatizou a Sabesp a preço de banana, como a gente diz no termo chulo, porque ele vendeu as ações da Sabesp a um preço abaixo do que estava na Bolsa de Valores. E o pior, né? A Sabesp é uma empresa que gerava lucro para o estado de São Paulo. Um dos últimos lucros da Sabesp foi de 3 bilhões e meio de reais, uma empresa estatal que já tinha uma participação ali da propriedade privada, mas todo o controle ainda era público. E empresas públicas, elas não são feitas para gerar lucro, elas são feitas para atender as necessidades da população. E mesmo assim a Sabesp dava lucro. Então um dos últimos lucros foi de 3 bilhões e meio, e mesmo assim o desgoverno do Tarcísio privatizou a Sabesp. Para falar que vai dinamizar isso, dinamizar aquilo, mas nós sabemos o quão ruim são os serviços privados. E agora, além dele, vamos dizer assim, privatizar a Sabesp, privatizar a água, então quem hoje recebe no seu, mora no estado de São Paulo e tem um atendimento de saneamento feito pela Sabesp, provavelmente muito em breve terá aumento na conta. E agora outra questão é que o governo do Tarcísio, na última semana, ele fez uma privatização da educação paulista. Ele quer privatizar as escolas, principalmente a parte administrativa das escolas. Isso coloca em risco uma série de situações da educação, como o trabalho dos professores e tudo mais, que você vai mudar completamente. Porque a administração, você não vai ter mais pessoas concursadas, você vai ter o quê? Como ela é uma empresa privada que vai tomar conta, então essa empresa ela vai contratar por meio dela. Como essa empresa vai fazer, não sabemos, mas geralmente a empresa privada contrata por seus próprios meios, ela não tem que fazer concurso público, ela contrata e demite assim que ela sente necessidade. Tanto que muitos serviços que eram públicos e foram privatizados, como é o caso da Enel, na capital paulista, uma das reclamações que tem tanta, quando chove muito forte, cai a energia em boa parte da cidade de São Paulo e demora muito para o retorno da energia, é devido à falta de funcionários. E por quê? Porque a empresa, quando privatizou, foi privatizada, quem comprou já pegou uma parte dos funcionários e demitiu. Porque empresa privada, ela está única e exclusivamente preocupada com o seu lucro. Ela não está preocupada com a população, ela não está preocupada em fazer um bom atendimento para a população, ela já conseguiu, ela já comprou, a empresa é dela. E outra, a energia elétrica, você depende daquela empresa. Então nós dependemos, somos totalmente dependentes hoje da energia elétrica. Então não tem como. Por que ele vai se preocupar com o seu cliente? Então tem todas essas situações. E aí ele vai agora privatizar a educação. Na semana anterior, ele conseguiu fazer essa privatização, mas o pessoal, o deputado Carlos Giannazzi, conseguiram. Eles conseguiram entrar com uma ação e conseguiram uma liminar para derrubar essa privatização. Mas enquanto eu falo aqui com vocês, não sei o resultado, na manhã desta segunda-feira, 4 de novembro, ele tentaria novamente fazer essa privatização na Bolsa de Valores de São Paulo. Então é uma situação muito grave, e sem contar que esse governador do estado de São Paulo cometeu um grave crime eleitoral no dia 27 de outubro, que foi o segundo turno da eleição municipal na capital paulista. Ele que apoiava o prefeito, o atual prefeito de São Paulo, que era então candidato à reeleição e que se reelegeu, o Ricardo Nunes, ele disse que ainda durante a votação, as pessoas indo para as urnas para depositar o seu voto, para fazer o seu voto. Ele disse que tinha uma informação de que o PCC estaria pedindo dinheiro, para que as pessoas votassem no Boulos. Então, ele criou uma notícia falsa e ele terá que responder por isso. E se isso for verdade e ele não adotou nenhuma medida, ele prevaricou. Então, a situação dele, se houver uma justiça realmente séria no nosso país, principalmente aqui no estado de São Paulo, que a justiça ela é bem, ela olha bem a quem ela irá julgar, então nós podemos ter esse governo que não vai poder se reeleger em 2026. É o que nós esperamos, porque além de ser ruim, ele comete crimes. Além de ele privatizar, ele dar o que é nosso para a empresa privada, ele ainda comete crime, e crime eleitoral é algo muito grave. É uma afronta à democracia. E olha que tem gente que diz que ele é moderado e que ele é um dos grandes nomes para concorrer à eleição de 2026. Tem gente que considera ele como um presidenciável para 2026. Então temos que estar atentos a tudo isso que tem rolado, vamos acompanhar. E outra situação que esse governo do estado de São Paulo tem aprontado é em relação às aulas de ciências humanas, como nós chamamos. Depois que um dos seus secretários atacou diretamente os professores de filosofia e sociologia ao dizer em um evento público com muitos estudantes que ele só subiu na vida, que ele só é secretário porque ele fez aulas de matemática e português, e ele disse que ele só chegou ao cargo porque ele não teve as aulinhas vagabundas de sindicato, que eram aulas de filosofia e sociologia. Então você vê como eles são inimigos da educação. Então como que de moderados eles não têm nada? Eles são a extrema direita também. Então não há nenhum tipo de moderação. E basta ver o comportamento boçal que o governador tem toda vez que ele vai a Bolsa de Valores para fazer uma privatização, o quanto ele bate aquele martelo, fica fazendo aquela frescura, aquela graça. Então assim, é muito delicado. Nós temos aí, não temos uma direita moderada. A direita moderada ela está sendo engolida pela extrema direita, e o pouco que resta da direita moderada, que muita gente diz, quando precisar, no frigir dos ovos, se precisar se unir à extrema direita, ela se une sem pudor algum. Então temos que pensar muito bem também nessa situação. É muito grave o que nós temos acompanhado aqui no estado de São Paulo. Um desmonte, claro, dos serviços públicos e principalmente nesse momento da educação. São ataques e mais ataques à educação paulista, que parte aí então do governador Tarcísio, que é daquele partido republicano, o partido que é ligado de que é da Igreja Universal. Então é um partido de extrema direita, é um partido que vai tentar uma hora ou outra com outros partidos da extrema direita impor uma questão também religiosa para a população. Isso não vai demorar muito e temos que estar atentos, precisamos estar muito atentos, porque a situação é muito mais complexa e difícil do que nós podemos imaginar. Então, gente, é uma situação delicada que nós temos que tomar muito cuidado e ficar atentos, principalmente quem mora aqui no estado de São Paulo, mas nós vemos que isso tem se estendido para todo o Brasil. E essa questão hoje que a turma fala de bolsonarismo, não é um bolsonarismo, é extrema-direita mesmo. E ela está ficando ainda mais radical sem a figura do então cidadão que provocava o desgoverno, que era o tal do Jair. Situação delicada, complexa, vamos acompanhar aí. Bom, agora vamos voltar então para a questão musical. Vou tocar aqui para vocês agora mais quatro sons. E agora, esses sons aqui, duas bandas foram indicadas pelo meu camarada, o Lauro. Meu camarada Lauro, o Lauraço. Ele que é da banda Respiro, ele é o vocalista da banda. E é um cara que pesquisa, fuça sons. E ele tem um gosto bem eclético e ele fuça mesmo. E ele trouxe, ele me apresentou duas bandas. Uma da Croácia e a outra banda... Pô, é Croácia mesmo? Acho que é da Croácia mesmo. E uma é da Hungria. Uma é da Hungria. Ele me apresentou duas bandas. E eu fui ouvir as bandas e achei muito legal. Achei as bandas muito legais, mas muito legais mesmo. Fiquei ouvindo por alguns dias assim. Então, Achei muito interessante algumas dessas coisas. E agora eu quero achar o Lauro aqui. Cadê o Lauro pra eu ver o Lauro aqui? Pra falar pra vocês das bandas, gente, que é muito interessante essa questão das bandas, confirmar ser da Croácia mesmo. Mas assim, bandas muito legais. E os nomes, gente, eu não falo. Pô, antes no WhatsApp você tinha como pesquisar. Agora. Ah, tem ainda. Deixa eu ver aqui, ó. Ele mandou aí. É da Croácia mesmo. E é uma banda que eu fui procurar ver, ela se chama Miseria. Se escreve de uma maneira diferente, porque eles têm um alfabeto diferente do nosso. Eu não sei falar o nome da banda, tá, gente? É Miseria. O nome da música deve ser mais ou menos assim. Gradsky Sivetov, uma coisa assim. Tá? Miseria. Vamos então ouvir em dose dupla, diretamente da Croácia. Uma banda croata que chama Miseria, com Gradsky Sivetov e depois com Lance. E depois, diretamente da Hungria, vamos ouvir o Kiget a Fold, a música Hetzonap Si Saidozak, uma coisa assim. Gente, é difícil, porque é na língua dos caras, então assim, é complicadíssimo de falar os nomes, mas são bandas interessantes, vocês vão ouvir. E depois fechamos o segundo bloco aí com o Hetkinon Snap, com a música Utasor. Então, eu acho que é isso mesmo. Então, gente, são assim. Então, vamos ouvir uma banda da Croácia, em dose dupla, que é Miseria. Depois, da Hungria, a gente ouve o Kiget a Fold e depois o Hetkinonap. Ok? Então vamos lá com sons, porque afinal de contas é para isso que estamos aqui também. Sons diretamente da Croácia e da Hungria, aqui no Três Notas, música, política e futebol. E daqui a pouco eu estou de volta.

haza vagyok. És hidd el, semmi sem érdekel, csak pörgök és újra repülni kell, menni kell. És csak tudom, hogy lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá. És csak tudom, hogy lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá. És csak tudom, hogy lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá. E é isso aí, pessoal, de volta a Três Notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio, hoje com o episódio de número 118. E vale lembrar que na próxima semana, se tudo correr bem, eu, Ivan Gomes, que introduz e apresenta o Três Notas, completará 16 anos de rádio. É tempo pra cacete, hein, gente? Já são 7 anos de Mutante, mais de 2 anos de Três Notas, 5 anos de A Hora do Canibal aqui pela Mutante. Então, é a casa que eu estou há mais tempo. Pô, o Ricardo Drago é um cara muito gente boa para me aguentar por tanto tempo assim. Mas é isso, pessoal. Então vamos lá. No nosso primeiro episódio de novembro, acabamos de ouvir aí uma banda diretamente da Hungria, que é a Hetnonap, com a música Utasso. E antes ouvimos também da Hungria o Kiget a Fold, com Sai do Ask, uma coisa assim. E depois, e antes, em dose dupla, uma banda da Croácia, o Miseria, com Lance e também com Gradski Sivetov. Então é isso, gente. Bandas incríveis, bandas legais, bandas novas, diretamente da Europa Oriental, aqui para o Três Notas, para nós ouvirmos aí. E claro que antes nós irmos para o terceiro e último bloco musical, vamos falar um pouco sobre a situação do futebol, principalmente aquela banalidade que nós vimos na última, há mais de uma semana, quando nós vimos a briga que houve entre, não foi nem briga, né, gente, foi assim, vamos dizer, a emboscada que a torcida do Palmeiras fez em relação à torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro foi jogar há mais de uma semana, tá? Contra o Atlético do Paraná no Paraná. E o Palmeiras havia enfrentado o Fortaleza em São Paulo. E mesmo assim, torcedores uniformizados do Palmeiras armaram uma emboscada para a torcida do Cruzeiro, e houve assim, houve morte, houve tudo, e agora a situação fica bem delicada para a torcida do Palmeiras, que pode até ser extinta. Então assim, a polícia investiga, tem gente já que foi detida em decorrência do crime, porque eles fecharam a rodovia Fernão Dias. Então não foi assim uma briga de torcida, uma coisa muito mais grave. Tem gente falando em formação de quadrilha. É uma situação bem delicada essa da que a Mancha Verde se envolveu dessa vez, gente. Então, assim, é um assunto delicado, é um assunto complexo, que nós vamos acompanhar também. E porque foi uma vingança de uma briga que teve em Minas há algum tempo, em que bateram tanto no presidente, até o presidente da Mancha teria apanhado, a torcida do o Cruzeiro mostrou a carteirinha, e já é uma rivalidade muito antiga entre palmeirenses e cruzeirenses. Então, assim, é uma situação muito delicada. E dessa vez, né, nós que aqui em São Paulo, nós que temos essa situação que eu acho patética e ridícula, que é a situação da torcida única, que não resolve coisíssima nenhuma em relação à violência, aí está mais uma demonstração. Os caras brigaram em Mairiporã. Mairiporã estava um pouco longe do estádio do Palmeiras, muito longe do estádio do Cruzeiro, muito longe de onde o Cruzeiro havia jogado contra o Atlético do Paraná. Então, ter torcida única, como tem em São Paulo, hoje os clássicos são chatíssimos, porque você vai assistir um Santos e Corinthians na Vila Belmiro, só tem santista. Você vai assistir um São Paulo e Santos no Morumbi, só tem São Paulino. Torcida adversária não entra mais, enquanto no mundo a gente vê que as torcidas adversárias vão aos estádios, há grandes festas, tem uma confusão em outros lugares do mundo? Tem, claro que tem, é óbvio que tem, mas mesmo assim há duas torcidas. Aqui não, aqui no estado de São Paulo, só demonstra a incompetência das nossas autoridades. E outra coisa que tem que se falar, vamos voltar novamente para a política. Levamos 30 anos, quase 30 anos, para tirar o PSDB do poder no estado de São Paulo. O PSDB assumiu o governo do estado em São Paulo em 1995, quando Mário Covas foi eleito. De 1995 até 2022, só o PSDB governou. Aqui no estado de São Paulo foram 28 anos de tucanistão, inclusive a gente chamava São Paulo de tucanistão. Agora, em 22, o povo paulista, a sua maioria, optou por eleger um cara que nem é de São Paulo, mas isso nem vem com até, que o cara é ruim mesmo, o cara, ele... Ninguém sabe por que votou nesse cara, porque esse cara é só um ministro lá do desgoverno do Bolsonaro, do pior governo da história do Brasil. E mesmo ele sendo ministro de um governo ruim, votaram no cara para ser governador do estado de São Paulo. Sem nenhuma proposta, a não ser entregar, desmontar os serviços públicos, como nós já falamos. Então nós tínhamos o PSDB, que contribuiu para o desmonte do estado e também influenciou muito nessa questão da torcida única em estádio. E agora nós temos aqui essa situação que beira ao patético, que é continuar com a torcida única, que demonstra uma incompetência das nossas dos nossos administradores ou gestores, chame como você quiser, não resolveu o problema da violência, porque as torcidas organizadas, elas continuam, parte delas continua na treta, parte delas querem tretar, eles batem o treto, sempre tem briga, é só ter um jogo assim, clássico. Por exemplo, enquanto nós falamos aqui, tivemos recentemente Corinthians e Palmeiras. Sabemos se lá se teve briga ou não? Talvez, se foi algo grande, quem sabe. Mas como o jogo seria no campo do Corinthians, seria apenas torcida do Corinthians. Mas quem quer brigar, arruma a maneira de brigar. Então, gente, é uma situação muito delicada, complexa, e o futebol não tem nada a ver com isso. Futebol é uma das coisas mais legais que nós temos, e torcida em campo, ela precisa estar em campo, porque é muito legal fazer torcida. Só quem já foi em estádio sabe o quanto é legal ir em um estádio lotado, e com toda aquela festa que a torcida faz antes e durante os jogos, e quando o time ganha, dependendo do jogo, é uma festa ainda tão legal quanto a que teve antes e durante. Então, assim, tem que se pensar com muito carinho sobre essa questão das torcidas e punir quem tem que ser punido. No caso da torcida do Palmeiras, vai ter que ter uma pena grave, uma grande pena aí, porque o que acontece, gente, eles se envolveram numa briga muito mais complexa do que apenas uma briga de porrada. Foi uma briga com espancamento, uma briga com armas, uma briga que se fechou uma rodovia federal. Fechou uma rodovia federal. Então, assim, é uma situação muito delicada, como nós não havíamos visto ainda. Inclusive, torcedores organizados de outros clubes e que são aliados à torcida do Palmeiras falaram que houve um excesso dos torcedores palmeirenses. Então, fica aqui a nossa crítica também a essa situação e esperamos que as autoridades, ou as pseudo-autoridades, adotem alguma medida, porque uma situação dessa não pode ocorrer. Imagina, você vai, você tem o direito de ir e vir, assistir o seu jogo e sofre uma emboscada dessa. Aí é demais. Quando até torcedores que são aliados criticam, é porque a situação é muito exacerbou e assim de uma maneira que nós nunca havíamos visto antes. Então é isso, pessoal. Como nós falamos muito de futebol aqui no Três Notas, e geralmente no futebol fora das quatro linhas, essa foi a situação, então, da patética situação que nós temos no estado de São Paulo. Clássicos, com torcida única, mas em que a violência impera ainda. E ainda contra torcedores de outros clubes que nem são do estado de São Paulo. Para você ver como as nossas autoridades são pífias, para não dizer outra coisa. Bom, pessoal, vamos então com o último bloco musical agora. Primeiro, quero agradecer a todos que nos acompanharam. Muito obrigado pela atenção, valeu mesmo. Foi muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. E se tudo correr bem, semana que vem eu volto com mais sons, com mais novidades e tudo mais. E para fechar muito bem, vamos ouvir aqui mais 4 sons então. Vamos começar esse último bloco com uma novidade, que é a banda Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo com a música Segredo. Pô, achei muito legal esse som, achei muito bom e o nome é muito interessante. Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo com a música Segredo. Depois vamos ouvir a banda Super Hit com a música Rolo Compressor de Mané. Já falei essa banda aqui, é muito legal também. Vamos ouvir também a Xenofobia com Tortura Social. Mais uma banda aí que vem aqui da América do Sul. E da Colômbia, se não me engano, a Xenofobia. Vou até confirmar aqui pra vocês. Se eu não me engano, é da América do Sul mesmo, hein? Eu tô ficando louco aqui. Deixa eu ver aqui. É banda do México, não é da Colômbia, não. A da Colômbia nós já tocamos hoje. Xenofobia vem diretamente do México. Vamos ouvi-los aí com a música Tortura Social. E vamos fechar com chave de ouro o episódio de hoje com Neil Young, com a música Cortez the Killer, que fala sobre toda a violência que os espanhóis impuseram ao povo que habitava o que hoje nós chamamos de México. Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado, um grande abraço. Até porque o Três Notas é música, é política, é futebol e nada mais aterrorizante do que ouvir Cortez the Killer, entre muitas aspas, denominado Conquistador do México. Gente, essa letra do Neil Young é muito foda. Então vamos lá, Sofia Chablau, Super Hit, Xenofobia, diretamente do México, e o canadense Neil Young, para fechar de puxado de ouro. Um grande abraço a todos e até! Sua, me engana, diz que eu presto, ou que você Thank you. Árbitro!